vou te levar a outro lugar, além do sol, do mar, onde eu possa te ter, te amar. O tempo vai ser maior. Não te quero assim tão longe. Ainda vou te levar a outro lugar, além do sol, do mar, onde eu possa te ter, te amar. O tempo vai ser maior. Quero ter o teu encanto, ainda vou te levar pra outro lugar.